quando chegar a hora do meu fim aqui, quero ir ao teu lar, Senhor. Quero ouvir bem suave tua voz dizer: vinde, entrai no país de amor. Não sou meu, Senhor, não sou meu, Senhor. Tu bem sabes que eu nada sou, mas tu és o meu tudo, minha paz sem fim. Não sou meu, Senhor, sou teu. Seja feito em mim o teu plano, ó Deus, que eu não viva, mas que vivas em mim. Vindo a morte, então, sepultar-me aqui, a minha alma recebe sim. Não sou meu, Senhor, não sou meu, Senhor. Tu bem sabes que eu nada sou, mas tu és o meu tudo, minha paz sem fim. Não sou meu, Senhor, sou teu.